aquela cruz. Por nós foi pago um alto preço. Hoje eu parei pra pensar e reconheço que tudo que foi feito por nós não foi em vão. Mas o sangue derramado lavou o meu coração. O Senhor não merecia dor do prego e do martelo. E os nossos pecados ali foi o flagelo. Cada chibatada que levou foi o pecado adicionado em Jesus, que nele foi multiplicado. Nem ouro, nem prata, nem bronze, dinheiro, mas minha vida foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Senhor, se hoje eu choro é por você, pois não desistiu de mim, seu amor me faz viver. Quando mais precisei, tu sempre esteve do meu lado, mas eu não dei valor e chorei amargurado. E no meu rosto a lágrima que desce solitária é o arrependimento por meus erros e minhas falhas. Por amor, Cristo não desistiu da humanidade, ele foi preso para que ganhássemos a liberdade. Mais difícil já foi feito, que foi o sofrimento, e o fácil foi pra nós, que é o arrependimento. Jesus é o Senhor, o herói, salvador do mundo. Sem ti eu não sou nada, mas contigo eu sou tudo. Sempre vou te louvar, agradecer suas maravilhas. Através do seu amor eu ganhei uma nova vida. Se hoje eu sou feliz, é graças ao Senhor. Se hoje eu tenho vida, ele me consagrou. Se hoje eu tô aqui, Jesus me libertou, mano. É minha nova história, Deus abençoou. Se hoje eu sou feliz, é graças ao Senhor. Se hoje eu tenho vida, ele me consagrou. Se hoje eu tô aqui, Jesus me libertou, mano. É minha nova história, Deus abençoou. Mais uma vez observo dentro da sociedade o egoísmo se expandindo por todas as partes, o medo se alojando e devastando os corações. Vejo uma pá de gente se entregando a ambições, desvalorizando e cuspindo no meu Senhor. Onde esse mundo vai parar sem um pingo de amor? Raciocinar e perceber que a vida é passageira, enquanto poucos estão pensando e muitos fazendo besteira. Jesus ali na cruz morreu com nossos pecados, mas antes de morrer falou: tá tudo consumado. O ponto de partida para uma nova vida, cada gota derramada foi abrindo uma saída. Caminhar sem olhar pra trás é a melhor forma de nunca tropeçar em nossa nova trajetória. Não adianta seu sorriso se o gosto é amar, e sua mente te lembrando de todo o seu passado. Se hoje eu sou feliz, é graças ao Senhor. Se hoje eu tenho vida, ele me consagrou. Se hoje eu tô aqui, Jesus me libertou, mano. É minha nova história, Deus abençoou. Se hoje eu sou feliz, é graças ao Senhor. Se hoje eu tenho vida, ele me consagrou. Se hoje eu tô aqui, Jesus me libertou, mano. É minha nova história, Deus abençoou.